Faz de conta que eu não sou o menino Jesus, nem estou despido nas palhas da manjedoura. Faz de conta que não há uma auréola à volta da minha cabeça. Faz de conta que não és a Virgem Maria, nem a vaquinha, nem o boi do presépio. Faz de conta que me amas. Faz de conta. Faz de conta.